Saudações, amigos! Eu sou o Lucas Cabreiro. Eu sou a Tana Mello. Eu sou o Matheus Botura e começa agora o Cine Clube Junta 7. Pois é, aqui no Cine Clube Junta 7 nós pegamos a cada 15 dias dois filmes, sejam eles clássicos ou não, e debatemos os pontos positivos e negativos deles. O que cada um desses filmes tem de bom ou não. Sempre são filmes, um por escolha dos nossos participantes, nós aqui que estamos neste podcast, e o outro por sorteio das sugestões do público. Então se você tem as suas sugestões de filme para aparecer aqui no Cine Clube Junta 7, ou então críticas com relação aos outros programas do Junta 7 e também ao nosso site, manda um e-mail para juntacast@gmail.com. Lembrando que a gente tem podcast toda semana. Numa semana, o Cineclube Junta 7, que você está ouvindo agora. E na outra semana, o JuntaCast. Acompanhe também junta7.com.br para conteúdos em texto, além das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E se você acompanha os nossos podcasts por agregadores, como o YouTuner, ou então o Podflix, ou talvez o iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, comenta que a gente fica muito feliz. Vambora, porque essa semana eu que trouxe o filme para ser debatido aqui, e eu trouxe o primeiro filme de terror aqui do Cineclube Junta 7, que é um filme de 2008, dirigido pelo Brian Bertino, que é Os Estranhos. E a outra indicação que veio da nossa audiência, quem deu a dica foi a Fê Pineda, que participou da gente do JuntaCast, e ela indicou Closer, Perto Demais, que é de 2004 e dirigido pelo Mike Nichols. Lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, portanto ouça com cuidado. A gente vai falar agora sobre Closer, Perto Demais, e depois a gente entra falando sobre Os Estranhos. Closer, ele vai contar a história de quatro pessoas. Uma delas é a Ana, que é uma fotógrafa bem sucedida e que se divorciou recentemente. Ela conhece e seduz Dan, que é um aspirante e romancista que ganha vida escrevendo obituários, mas se casa com Larry. O Dan mantém um caso secreto com Ana, mesmo após dele se casar, e usa Alice, uma stripper, como musa inspiradora para ganhar a confiança e tentar conquistar o amor de Ana. Acho que só pela sinopse deu pra ver que o negócio vai ser confuso. nem tanto. Eu lembro de quando esse filme passou, acho que na Globo, pela primeira vez. Eu não cheguei a assistir, eu vi um trecho assim passando e eu nem vi. Eu vi, na verdade, aquela cena do Dan, que é o personagem do Jude Law, conversando pela internet com o personagem do Clive Owen. Na internet de 2004. É, just essa cena. No caso, como passou na TV, eu acho que foi 2007, deve ter passado. Que a internet tava caminhando a passos lentos ainda. Mas eu nunca tinha visto esse filme, eu sempre fiquei na dúvida do porquê desse nome Closer. Eu quero que vocês tragam a interpretação que vocês têm com relação a esse nome do filme Closer, Perto Demais. Eu acho que é pelo enredo em si, que por mais que sejam quatro pessoas diferentes, acaba tendo um quadrado amoroso muito grande. É como se você colocasse quatro peças de Lego numa caixa e chacoalhasse. Uma hora, duas ia sair grudada, depois você chacoalhava de novo, ia sair grudada duas outras, e foi mais ou menos isso o filme. Analogia do menino, fala demais. Eu já entendo Closer como aproximação. A aproximação dos personagens. Porque o início do filme, nenhum dos quatro até então se conhecem. E no final, os quatro acabam conectados por alguma situação. Então, eu já vejo Closer como uma aproximação dos personagens. Eu tô nessa com a Otana também. Eu vejo Closer como um filme que trata da intimidade dessas pessoas. Eu falo de intimidade porque ele é um filme que trata realmente sobre sexo. Ele não é tão explícito como por exemplo, é Shame, que é um outro filme que já apareceu aqui, que eu gosto muito. Mas ele trata de sexo, ele trata de intimidade e dos problemas que vem quando você se permite ser íntimo de alguém. É como se a gente tivesse o Closer, o significado do nome e a temática do filme. É como se a gente visse como que é o relacionamento dessas pessoas entre quatro paredes. Você pode até reparar que grande parte dos dilemas, dos acontecimentos desse filme, se passam em ambientes fechados. Você não tem muitas cenas externas. Na verdade, eu percebi isso agora. Mas se a gente for analisar o filme, ele se passa realmente em ambientes fechados. Pra falar que, tipo, é perto. É algo que você não tem muita escapatória. A própria câmera brinca com isso em muitos momentos ao dar aquele zoom na cara da pessoa. Tipo, tá aproximando. Porque quanto mais fechado é o ângulo na pessoa, mais você... presta atenção no personagem, na atuação, e não em si, no que tá em, não necessariamente no que tá em volta. E eu lembro até que eu falei bem aqui brincando no WhatsApp, que verdade seja dita, Matheus e Watana não foram muito, muito fãs do filme, e eu vou tentar convencê-los de que o filme é razoavelmente bom, pelo menos. Não, eu tô na turma do razoavelmente bom, minha crítica em relação ao próximo filme. Ah, tá. Mas eu falei até que eu gosto de filmes, eu gostei de Closer porque ele é um daqueles filmes que falam sobre pessoas fazendo coisas que pessoas fazem com as outras pessoas. Vocês conseguem perceber isso daí, que é um filme que retrata realmente uma relação humana, no caso uma relação humana baseada no romance, na paixão, no sexo, e isso faz o filme ficar melhor ou não, se é algo palpável ou nem tanto, é um pouco ficcionalizado demais. Por esse lado, eu acho que acaba, por mais que tenha seus tons de realidade, ele acaba soando muito ficcionalizado, até pela maneira que ele começa. Tipo, tem a personagem da Natalie Portman é atropelada, aí o personagem do Jude Law vai resgatar ela, e já disso daí, de uma coisa ruim, já surge um relacionamento. Aí depois ele conhece a Anna, que daí vira um outro relacionamento. E depois a personagem da Natalie Portman conhece o personagem do Clive Owen e vira outro relacionamento. É uma bagunça tão grande que acaba sendo um pouco incômodo, sabe? Esse quarteto interagindo dessa maneira. Pelo menos pra mim acabou sendo um pouco incômodo, por mais que seja, não seja essa a intenção do filme. Então eu acho que é uma coisa muito romantizada. Eu acho que até por ser baseado, que nem você falou quando a gente tava conversando antes, numa peça de teatro, então meio que tem-se essa liberdade poética pra ser um drama um pouco mais diferente do que a gente tá acostumado. Então talvez por isso que tenha causado essa estranheza pra mim. O Matheus falou uma palavra que esteve presente durante todo o tempo que eu tava assistindo o filme. Incômodo. Não foi incômodo pelas relações, pelo linguajar, por se tratar, sei lá, de relações e pessoas, mas a traição entre os personagens desde o início, porque o Dan, quando ele começa o filme, ele já fala pra Alice que ele tem uma namorada, que seria a Ruth. E a Ruth não apareceu em nenhum momento, porque nisso já pulou com ele tendo um relacionamento com a Alice. Isso me incomodou muito, tipo, porque um foi traindo o outro com o outro, que no final todo mundo traiu todo mundo com todo mundo. Ficou meio confuso, mas foi assim que eu entendi na minha cabeça. E isso me incomodou bastante, porque isso não é, sei lá, são relações, mas não é intimidade, não é se entregar igual eles se colocavam no filme uns com os outros. Não sei, isso me incomodou bastante. Mas é que eu penso, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu penso que não é tão simples. A gente tá acostumado a ver os filmes tratar relacionamentos como algo bem simples. E eu discordo de você. Eu acho que realmente é um filme que fala da intimidade das pessoas e mostra como que a percepção do que é intimidade de cada um, do que é estar num relacionamento, do que é amar, do que é ter uma paixão, do que é ter apenas o sexo pelo sexo, é diferente a compreensão de cada uma das pessoas. E o filme mostra como que essas compreensões diferentes se comportam quando elas são colocadas de frente, de encontro, são postas de encontro, uma contra a outra. E eu também discordo um pouco do Matheus, porque eu acho que ele é um filme muito palpável, muito calcado na realidade, porque ele começa com uma coincidência, que é ele chegar lá no atropelamento da menina e pronto, acabou. E a partir disso daí, e se desenrolando, muitas coisas acontecem por coincidência. Muitos relacionamentos começam e terminam por conta de coincidências. Não necessariamente relacionamentos amorosos, mas relacionamentos em geral. O que eu concordo com o que o Matheus falou é que o texto do filme, ele é um pouco teatral demais. Tá certo que é uma parte do charme. Eu acho Closer, o roteiro dele, um pouco charmoso no começo. Depois eu acho que ele perde um pouco o ritmo por conta das passagens de tempo, que ele precisa ficar falando de forma muito sonora. Ai, eu lembro de você há 4 anos atrás. Hoje tá fazendo 4 anos que a gente tá junto. Que fica marcando isso no texto de forma muito forçada pra falar que passou o tempo. Mas eu gosto da forma um pouco teatral. Não sei se eu consegui trazer meu ponto de vista com o que vocês falaram. Sim. Mas o que você acha disso daí? Que eu falei da questão do do roteiro ele ser teatral, mas ser também um certo charme. Porque ele tem uma vibe meio novela das oito, Manuel Carlos. Faltou uma Helena lá no filme. É, e o Leblon. É, e o Leblon. Eu tá, tem vibe de, sei lá, novela mexicana, só que sem barraco, entendeu? Todo mundo se pega, todo mundo acaba com a vida um do outro, mas todo mundo volta pro mesmo lugar. É, Watts, nunca aconteceu isso na sua vida de você conhecer alguém que já namorou, já ficou com uma pessoa e depois você ficou sabendo que o ex daquela pessoa também ficou com o ex da outra, coisas assim, essas trocas de casais, você já deve ter visto não, isso daí. Coincidência já acontece, não. Acontece com todo mundo, mas o que me incomoda não é coincidência, o que me incomoda é traição. No filme, só uma coincidência teve, o resto não foi coincidência, o resto foi consciência, não foi coincidência. É, as pessoas traem, como a gente falou no outro podcast do Lion e do 7 minutos depois da meia-noite, as pessoas são babacas, às vezes. Elas são muito babacas. Ou, no caso do Closer, acho que a única pessoa que não é babaca é a Alice, que é a personagem da Natalie Portman. O resto... Não, eu acho pra mim todo mundo sabe, é babaca. É. E é assim que as pessoas são. Todo mundo é babaca, às vezes, e eu entendo realmente a traição incomoda do filme. Mas é isso que o filme quer mostrar, que quando você chega perto das pessoas, quando você tem o Closer, você chega perto, que você vê a intimidade delas, você percebe os podres dessas pessoas. Então, por isso que é interessante a forma como o filme retrata esse relacionamento, essa intimidade deles. Tô tentando convencer vocês de que o filme é mais interessante do que ele apresenta? Tentando, você tá. Tô tentando até demais. É porque realmente, como vocês falaram, soou muito como um novelão, um episódio grande de novela. Essa parte da intimidade, do jeito que foi mostrada, acabou me incomodando. Desde o começo, bem no comecinho do filme, quando nenhum dos personagens foram apresentados ainda, nada tinha acontecido, o Dan, pra mim, ele era um mocinho, um moço certinho, jornalista que escreveu o obituário e tal, que simplesmente se apaixonou pela menina. Depois, gente, pra mim ele se saiu um perfeito psicopata. Porque pensa, tipo, ele fez de tudo pra se aproximar da Ana, da fotógrafa, a partir do momento que ele escreveu um livro e ele foi lá pra ela tirar a foto dele como autor do livro. Não, mas a obsessão começou aí. Então, a obsessão começou aí. A partir disso, ele ficava meio... isso não foi mostrado com imagens no filme, né? Mas ele relatou lá, tem a fala dele, que ele ficava espreitando perto da casa dela, do apartamento dela, que ele ficava vigiando a vida dela, então ele sabia de tudo e tal, que ele queria sempre ver ela. Ele colocou o Larry na vida dela, assim, sei lá o motivo, por quê. E tudo isso pra mim foi uma loucura. Aí depois ele virava pra uma, eu amo você, mas aí ele virava pra outra, não, mas eu amo você, mas eu não quero deixar você ir. Filho, decida-se assim. Aí eu racha, caramba. Não, ai, aquilo ia me dando, aí eu peguei um ranço dele, que no começo eu achava ele, não, o Dan vai ser o certinho, vai dar tudo certo no filme, ele vai fazer tudo de um jeito legal. Não, no final eu terminei, tipo, quero ver você se fuder, cara. Ninguém nunca desconfiou do jornalista, né? Mas é o que eu falei, quanto mais perto você chega das pessoas, mais você repara nos pulls dela. E aí eu resgato até o que a gente falou no programa de 500 dias com ela. Nossa, tô bom de memória hoje. Que a gente idealiza demais os relacionamentos que a gente tem. A pessoa que tá no nosso relacionamento, amoroso ou não. A gente idealiza demais aquela figura e a gente às vezes fica sem reação quando essa figura idealizada não reage da forma que você quer. E na verdade a gente acaba se idealizando demais quando a gente tá num relacionamento, sabe? Quando a gente tá com um namorado, uma namorada, marido, esposa, irmão, tio, tia, pai, mãe, a gente idealiza nós mesmos, tipo, putz, quando eu estiver namorando, eu vou ser aquele namorado super atencioso, que faz as coisas pra pessoa e por aí vai. E não é assim. A gente, mais uma vez, a gente é babaca. E é assim a vida. É assim os relacionamentos. Mas, então, ser babaca, ser humano é um ser humano babaca? Sim, é um ser humano babaca. Tá nele, próprio dele? É próprio dele. Mas a gente tem escolhas de tentar melhorar, escolhas de tomar atitudes melhores e tudo mais. No filme, mesmo retratando toda essa intimidade, relações humanas e tal, eu não vejo isso. Ninguém ali tentou pensar no outro. Ninguém ali tentou melhorar, olhar para as próprias atitudes ou... Não! Todo mundo foi por impulso e, tipo, eu quero agora, eu quero, e vai lá e, cara, gente, não entra na minha cabeça, assim, isso que eu assisti o filme e no final eu fiquei, tipo... Tá, e aí? Até pareceu um negócio viciante, porque a todo momento eles ficam emocionalmente se machucando, só que eles não saem dessa corrida. É, eles ficam nessa rodinha de rato e não saem disso, sabe? Viu que não funcionou com um, viu que não funcionou com o outro. O normal a se fazer naquele relacionamento idealizado, que nem o Lucas falou, seria pra tipo um terceiro, não voltar pro primeiro, que a chance do primeiro e tanto do segundo fazer cagadas da mesma coisa é muito grande. Então, sabe, essa novela que foi criada, acabou me incomodando. Isso me deixa louco da vida. Gente, o filme não é um filme ruim. Ele surpreende ao ponto que a gente tá aqui quebrando a cabeça. Mas não é uma coisa que soa como certo, pelo menos. É porque vai de novo da questão dos relacionamentos, tipo... Sim, sim. A gente não entende. Quantos casos de casamentos fodidos aí que o cara devia largar a mulher e não faz isso. A mulher devia largar o cara e não faz isso. As pessoas, elas têm muito desse ciclo vicioso de ficarem presas em ciclos viciosos. E aí foi legal que a Watana falou de que eles tinham escolha, porque quando o Dan fala pra Alice que ele tá tendo caso com a Anna, ela fala, você teve aquele momento em que você poderia resistir a isso. Você ignorou esse momento. E você poderia falar, não, eu não vou continuar com esse caso, eu sou fiel a Alice. E é o Closer, ele tem diversos desses momentos de escolha, em que eles poderiam escolher resistir ao sentimento que eles estavam querendo atingir. E eles ignoraram em muitos momentos. É um filme de pessoas fazendo burrice, basicamente. Mas... É por isso que eu acho o filme interessante, porque... É porque como ele tá condensado tudo em 1h40, parece que a gente tá lidando com personagens burros e masoquistas que só fazem as piores escolhas do mundo. Mas a gente faz essas piores escolhas do mundo com tanta frequência quanto eles. Acontece. Como tá num filme, como a gente vê, fica bem mais latente e a gente fica incomodado, porque a gente tá vendo de fora e fala, porra, você não percebe que você tá fazendo merda de novo? Mas se a gente tivesse no lugar deles, a gente também iria fazer tanta merda quanto. Talvez não durante tanto tempo que foi os 4 anos que se passou o filme, mas durante boa parte desse tempo a gente estaria cometendo os mesmos erros ou fazendo erros piores. Acho que isso que é o legal do filme. É um ponto. Ah, consegui. Mas é uma coisa que eu não gostei do filme, foi a questão da passagem de tempo deles. Não que ficou confuso, mas ficou meio que quebrava o ritmo do filme, porque a gente parava de ficar tão, eu pelo menos parava de ficar tão imerso na história, porque eu tinha que ficar tentando descobrir sinais de quanto tempo se passou, até eles realmente falar, ah, estamos juntos há 4 anos, se passaram 4 anos, eu tô com ele há 4 meses, tendo nesse caso. Não pensei na passagem de tempo. É, não incomodou também, não. Não, eu não prestei atenção na passagem de tempo. Eu vi as sinalizações, tipo, desde a minha exposição, há 4 anos, não sei o que, mas eu não, tipo, não me concentrei nisso pra fazer as analogias, sabe? Eu acho legal que, tipo, eu até iria sugerir que talvez o filme ele poderia usar letreiros embaixo, tipo, 4 meses depois, 4 anos depois, mas talvez isso iria bloquear demais o filme e não seria algo tão fragmentado como o filme é, porque essa fragmentação de flashback e... Às vezes tem flashback, outras vezes não. Acaba deixando o filme um pouco mais dinâmico. Mas eu fiquei muito incomodado com eles tendo que verbalizar quanto tempo passou. Meio que força muito o roteiro a querer falar isso daí, dessa verbalização. Mas acaba sendo mais tranquilo você fazer isso do que você blocar o que nem você falou. Por exemplo, hoje que a gente tá gravando, eu tava assistindo outros filmes além de Closer. E eu vi um filme francês que ele chama... Deixa eu só pegar pra não falar errado. Ele chama Kalinka em Nome da Minha Filha, que conta um caso que ficou famoso na França de um pai que ficou perseguindo o cara que supostamente matou a filha dele. E é caso real isso, vale a pena conferir a história. E o filme, ele é todo blocado, assim. Então, tipo, conta a infância da garota e passa um tempo. Aí tem uma tela preta com um letreiro falando onde que vai ser a cena e em que ano. Isso é um puta corta-clima, sabe? Você tá com aquela tensão do filme, aquele negócio sofrido da busca do pai pela justiça pra filha dele, e aí aquela pá, tela preta. Não dá certo. Então, por usar esse elemento comparativo, o do Closer não teve essa coisa tão grosseira assim. Acabou sendo uma coisa mais suave, por mais que possa ter causado incômodo. Eu tô numa sinuca de bico com relação a isso daí do, da passagem de tempo, porque é o mesmo, da mesma forma que eu não gostaria de ter os letreiros, eu não gostei da forma como foi falado no roteiro que passou o tempo. Alguém tem mais alguma briga com relação ao filme? Ah, vou pra atuação, né? Ah, Natalie Portman. Na verdade, eu acho que esse é um filme que teve excelentes atuações de todos. Uhum. Sabem fazer belíssimas atuações de pessoas burras e babacas. Mas ainda assim fizeram com elegância. Fizeram. Eu apoio o que eu falei de que Closer é um filme muito charmoso. A atuação, o roteiro, a forma como ele é filmado é charmoso, é atraente. Uhum. Além da temática em si ser atraente. Não é que a relação da traição, mas a relação, a questão de falar sobre intimidade e sexo. É uma temática atraente para as pessoas. Até mesmo as subtramas dentro do roteiro acabam dando embasamento para isso. Questão da atuação que a gente puxou. A Natalie Portman, ela fez um papel que é muito difícil, sabe? É meio que consenso no cinema. Todo um personagem de uma stripper tem um background muito grande por trás do personagem. Tem toda uma carga dramática. E ela conseguiu fazer isso muito bem, unindo isso no contexto geral, tanto no começo do filme, quando ela se apresenta pro Dan, que é o Jude Law, que ele fica espantado por ela ser uma stripper, até mais pra frente, no desenrolar da história, que ela tá lá, aquele de stripper mesmo, rebolando pro Larry, que é o Clive Owen. Então, se fosse pegar qualquer um dos quatro, a atuação dela tá um patamarzinho acima em relação ao outro. Não que os outros tenham sido ruins, mas a Natalie Portman foi muito fantástica nesse filme. E eu acho legal, tanto, principalmente da relação da atuação da Natalie Portman, quanto do que eu falei do Closer ser um filme charmoso, sexy. Ele é um filme que não apela pra nudez. Uhum. Mais uma vez, se a gente for pegar em comparação com Shame, mas o caso de Shame é algo completamente diferente. Ele usa nudez pra incomodar e não pra ser atraente. Eu acho legal como que ele caminhou por outros caminhos. Porque ele é um filme que poderia ter dezenas de cenas de sexo, dezenas de cenas de nudez, e ele não passa por isso. Closer não passa por isso daí. E faz muito bem, e ainda assim consegue ser um filme muito bom. Você, uhum. Watts, você gosta, você achou interessante as atuações e também esse aspecto mais sensual do filme? Ou eu estou vendo coisa mais? Não, esse aspecto eu concordo com vocês. Existe e dá um tchan mais no filme. Ele não é apelativo, mas mesmo assim eu não gostei. A atuação é boa, pelo menos. A atuação é muito boa. Não conheço outros. Eu devo conhecer, mas eu não tô ligando o nome à pessoa. Até porque a que faz o papel da Alice, qual que é o nome dela? Natalie Portman. Julia Roberts. Não, a Alice é a Natalie Portman. É, Natalie Portman. Eu confundi, foi mal. A Alice tem uma atuação totalmente expressiva em relação aos outros atores, né? Eu já assisti outro filme com ela, só que ela tava totalmente diferente. E eu só fui notar que era ela nesses outros filmes que eu tinha visto na última cena, que ela tá com outra cor de cabelo e o cabelo mais comprido. Porque até então eu não tinha ligado ela à atriz. Mas a atuação de todos. A Ana é muito sofrida, né? Tipo, a atuação dela é muito sofrida. A Julia Roberts tem cara de sofrida. É. Uma linda mulher. Uma linda mulher, realmente, mas... É, mas ela sofre muito. No começo, ali ela já tá sofrendo pela aproximação do Dan. Ela sofre porque ela já fala que ela é separada. Depois ela sofre no casamento. E assim, tipo, sempre ela tá sofrendo. Então... O que é a vida se não uma sofrência? Praticamente uma senhora do destino. Ai, ai, com essa filosofia, acho que a gente pode fechar por aqui nosso debate sobre Closer. Matheus, suas considerações e nota de 0 a 10, depois de tudo, do tanto que eu defendi o filme. Cara, Closer é um filme que eu já tinha visto, então, como eu sabia o que viria pela frente, acabou sendo menos ruim do que da primeira percepção que eu tinha de tudo dele. Só que ele não é um filme que me empolga, é um filme que eu vejo, assim, posso pegar pra assistir de vez em quando, mas eu não tenho um carinho, eu não consegui construir uma relação com o filme. Então, por estar um filme na média, nem bom, nem ruim, naquele meio termo, ganha pontos por atuações fantásticas, então eu vou acabar dando um 6. Cara, eu gosto de filmes que tratam de relacionamentos. Eu acho que é pela falta de eu ter um, eu gosto de filmes que tratam disso. Eu fiquei surpreso com o Closer. Eu acho que ele é um filme. Ele não é um filme perfeito. Ele tem problemas. Eu acho que poderia ter um momentos bem pontuais do roteiro que poderiam ser melhorados. Questão da passagem do tempo dele poderia ser mais bem trabalhada. Mas ele tem uma excelente atuação, um excelente subtexto. A trilha sonora é bem bacana também. Ele é um filme sexy, charmoso, sem precisar apelar. E pra mim vai um 8. O filme tem seus pontos positivos, mas pra mim pesou mais o incômodo que eu senti assistindo ele. O fato de todas as traições foi o que mais pegou, tipo, em ponto negativo, porque não tem uma história em si, não tem, sabe, não tem um charme que me cativou, assim, alguma coisa que fez, tipo, poxa, valeu super a pena assistir esse filme. E por isso a minha nota é 5. Mas o incômodo é bom. É bom a gente se incomodar com as coisas. Mas a gente pensa. Eu tô assistindo o filme, eu quero que o filme seja legal e que, tipo, eu falo, nossa, que filme massa, esse não foi um dos filmes. Tá, tudo bem. O Closer Perto Demais, filme de 2004, dirigido pelo Mike Nichols, que teve no elenco Julia Roberts, Natalie Portman, Clive Owen e Jude Law, recebeu média 6,33 aqui pelo Cine Clube Junta 7. Uma boa média, vai. É um bom filme. Talvez seja aquele filme que num futuro a gente assista, a gente possa assistir de novo e ter novas visões com relação a ele. Talvez. É, eu acho que é um não filme que não foi nem a primeira, nem a última. É, acho que é um filme que dá pra revisitar no futuro distante, sem ter o peso de ter que analisar tão criticamente aqui pro Cine Clube. E quais são seus comentários e nota de 0 a 10 para Closer, Perto Demais? Manda aí na nossa seção de comentários ou então para juntacast@gmail.com. A gente vai falar agora e morrer de medo com Os Estranhos. E se você gosta do Cine Clube Junta 7 e do trabalho que o Junta 7 anda fazendo com os podcasts e com o texto, participe da nossa campanha do Padrim, que aí você vai ajudar o Junta 7 a crescer. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês e em troca receber recompensas espetaculares como participar de um dos nossos podcasts, além, é claro, dos nossos grupos no Facebook e WhatsApp com os padrinhos e os colaboradores do Junta 7. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Mello e André Cabreiro. Muito obrigado a eles. E seja um padrinho Jotinha você também. Acesse padrinho.com.br/junta7. Kristen e James estão esperando por um final de semana de descanso na casa de campo da família, mas a estada deles é perturbada. Primeiro, uma mulher misteriosa e perigosa chega ao lugar enquanto James está fora. Quando ele retorna, ele acidentalmente mata seu amigo Mike, confundindo-o com um intruso, e então o verdadeiro perigo aparece na forma de três torturadores mascarados, deixando Kristen e James lutando para sobreviverem. Olha, essa sinopse que eu peguei já contou spoiler de quem morre. Que marcada botar o spoiler logo na sinopse, gente. Assim, eu não sou adepto a filmes de terror, ou de horror, ou como vocês queiram chamar. Primeiro, porque eu não gosto de levar susto. E segundo, porque na maioria das vezes o roteiro acaba sendo óbvio e cheio de clichês. Será que é tão difícil assim você conseguir fazer um filme de terror que entregue uma coisa original sem cair em clichês já manjados do gênero? Porque Sim. Os Estranhos é um balde de clichê. É, Os Estranhos é um balde de clichê. Mas é um clichê bem feito. É que assim, filmes de terror... especializado em terror. Eles têm os clichês. Sempre vai ter a mocinha que vê o barulho e vai lá ver. As pessoas não acendem as luzes. É sempre, sempre, sempre. Todos os filmes de terror é a mesma coisa. Porque se não tem aquilo lá, não tem terror, entendeu? Se elas ligam as luzes da casa, se, sei lá, tipo, não vai ver o negócio e já vai embora da casa a partir do momento que começou aquilo lá, as coisas ficarem estranhas, não vai ter filme, entendeu? Então, o terror e o horror precisa do clichê pra existir. Será? Eu concordo Sim. com a Botana, só que aí nesse caso tem que ter o clichê. Todo gênero tem clichê. Ação, comédia, drama, romance, todo gênero tem seus clichês. A forma como o filme executa esses clichês que é o importante. A gente tem casos muito fora da curva, que é o Corra, A Bruxa, Atividade Paranormal, o primeiro principalmente, A Bruxa de Blair também, que fogem do clichê do gênero. Mas todo filme tem seus clichês. No caso dos Estranhos, ele tem muitos clichês, mas aí o que ajuda o filme a dar uma levantada, porque ele tem clichês e tem tem muitos problemas com o clichê, dentro e fora do clichê que ele tem. Na verdade, ele tem muitos problemas, é um filme muito problemático. Mas o que torna ele mais interessante é que ele não fica só no clichê, e ele é um clichê que em muitos momentos é bem executado. Principalmente na questão do som, da posição de câmera. Então, porque assim, como eu não gosto, eu não posso ser considerado conhecedor do negócio. Mas do último ano pra cá, eu tenho tentado vencer esse medo meu e tentado consumir cada vez mais desse conteúdo. Só que eu penso assim, por que que eu vou consumir o que tem agora se grandes nomes do terror, do suspense, são coisas mais antigas? Então a fonte que eu vou, posso parecer agora um intelectual babaca, coisa que eu juro que eu não sou, mas eu vou ver o quê? Eu vou ver um Iluminado, eu vou ver um Hitchcock, eu posso tentar criar coragem pra ver o Exorcista. E não sei, parece que é uma crítica que eu tenho ao cinema de hoje em dia, como um todo, sabe? Parece que tudo que foi criado antigamente, por ser coisa nova, soa como inovador e hoje acaba sendo muito repetitivo, sabe? No caso dos Estranhos, é a casa isolada, é o casal com QI muito baixo, são os assassinos que brincam com o casal antes de matar, e isso me incomoda, sabe? Por exemplo, você vai ver o Iluminado. O que deixa o cara maluco é o isolamento, e não é uma coisa tão óbvia assim. Você vai ver Psicose, que tem o assassino, mas é um problema psicológico que o cara tem. Então é isso que me incomoda hoje em dia. Por isso que talvez eu tenha ficado tão incomodado com Os Estranhos, e não aquele incômodo de um jeito bacana a ponto de discutir que vai tornar aquilo melhor. A gente pode falar aqui até amanhã e provavelmente a minha opinião sobre o filme não vai mudar. Então essa é a minha grande crítica ao filme. É que Os Estranhos, ele é classificado muito como slasher, que é aquele filme de psicopata. Jason, uhum. Pânico, Fred Krueger nem tanto, mas ele até entra como slasher, Halloween. É, e no caso dos Estranhos, ele subverte muito dessa questão, desse subgênero do terror, que é os slasher, porque o primeiro, não tem muitas mortes. Se a gente for considerar o filme inteiro, tem duas pessoas que morrem, que é o James, que é o personagem do Scott Speedman, e o Mike, que é o personagem do Glenn Howerton. Os dois morrem do jeito bem meh. Tem uma... pessoas morrendo de forma muito reduzida. Não é igual, por exemplo, um Pânico que tem 13, 14 pessoas morrendo, ou Sexta-feira 13 que tem por aí até mais. Os assassinos, eles realmente brincam com as vítimas. Ao invés de um Jason que só pega a machete dele lá e taca na cabeça da pessoa e já era. Então... ele subverte muitas regras do gênero por fazer isso, por brincar, por construir demais a tensão até o encerramento. O problema, talvez, dos Estranhos, e aí eu quero saber da Watana, porque eu sei que ela não gostou, e eu quero que ela desenvolva porque ela não ter gostado, é que ele constrói a tensão até o final pra entregar uma resolução que eu não sei se agrada a todo mundo. No seu caso, Watts, porque eles constroem toda aquela tensão pra, no fim, os dois personagens principais morrerem ou ficar à beira da morte, que é Kristen e o James. Discorra. Isso foi o mais aflitivo pra mim. Começou o filme, já dá aquela aflição. Poxa, o filme já começou numa bad. A menina não aceitou o pedido de casamento que o cara fez. Todo uma preparação, a casa tava toda preparada e tal. Ela não aceitou. Aí já fica naquele clima. Aí aparece a menina que é estranha, que desrosqueou a lâmpada, a gente não vê a cara da menina. Eles também não veem e pergunta. Aí a pessoa se despede falando: te vejo daqui a pouco. Cara, isso já tá estranho. Por que que não cata a porra do carro e vai embora? Aí a gente já vai criando aquela expectativa, né? A partir do momento que a gente já vê os caras de máscara, que ela fica sozinha, que ele entra lá, ele volta, né? Ele sai pra comprar cigarro, depois ele volta e ele vê na estrada a menininha lá com a máscara. Nisso já tem uma pessoa dentro da casa, porque já escondeu o celular dela, já tirou o negócio do lugar. Cara, é muito assim. Então a gente passa o filme inteiro com aquela expectativa, vai sair, vai conseguir, não vai, vai matar logo, pra no final ser uma coisa, tipo, muito óbvia, uhum, que ele estava fazendo o filme inteiro. Então, isso que te frustra, sabe? Os Estranhos é aquele tipo de filme que você só vai descobrir que é ruim quando termina. Não é nem no decorrer você fala, ah, não, é que filme é meio bosta. Não, é quando termina que você fala, putz, tem como ser isso mesmo, acabou, entendeu? Aí você já viu o filme inteiro. Mas é que, tipo, é que Os Estranhos, ele trata muito da questão, o que você faria se fosse com você. Porque se você sai, você corre, você tá muito exposto. Porque pensa, eles estão sozinhos, isolados, no meio do nada. Tem eles dois e mais três pessoas que estão mascaradas e provavelmente vão te machucar se você sair da casa. Só que se você ficar dentro já de tá casa... Já tá errado aí. É, mas se você ficar dentro de casa, você também pode se machucar, porque uma hora ou outra eles vão entrar. O que vocês fariam se estivesse na situação deles? Ele é um filme que trata muito disso. O que vocês fariam? Matheus, o que você faria se estivesse na situação dos dois? Ficaria dentro de casa, então, tentaria dar um jeito, sairia correndo feito louco? Provavelmente eu infartaria. só que nesse filme tem uma cena que me deixou tão pistola da vida, cara, que realmente você para pra pensar o que você faria, né? Aquela cena quando o cara mascarado, que parece o espantalho do Batman, ele tá dando uma machadada na porta, o maluco, ele tá com uma escopeta calibre 12 na mão. Tem uma porta entre eles. O que que você pensa? Vou atirar no cara ou vou correr pro fundo da casa e pegar a porra de um piano pra pôr contra a porta? Atira, desgraça! Não espera o cara fazer um buraco maior do que a sua cabeça. Sabe? Nossa, isso me deixou tão fudido da vida, cara. E que é desse tipo e também me incomodou, que é muito burra, a cena que o amigo dele chega na casa, mano... Também. Chega no sapatinho. Exatamente. Ele foi andando no silêncio, porra. Grita. Tá, tem alguém aí? Fulano. Não. Dá aquele migué. Tá todo mundo com roupa? Mano, não. Aí ele vai simplesmente no silêncio, na hora que ele abre a boca, é na hora que ele tá na porta, o cara tira. Mereceu morrer. Morreu de trouxa. E realmente, a hora que eles têm a chance de fazer, que eles falam, talvez tenha alguma coisa estranha, aí é que eles começam a se fuder mesmo. Quando o James, ele tenta sair da casa, que ele vai pegar o carro pra sair de ré, e vem a menina dar porrada na traseira do carro dele. Aí ele já devia ter desconfiado. Não, ele já devia ter desconfiado, devia ter desconfiado do momento que tem uma assombração no meio da estrada com uma máscara. Na dúvida, atropela. Depois você se resolve com a polícia. Não pensa muito. O carro tava com o pneu furado. Mas mesmo assim, tem outras três? Com relação aos sustos, porque ele é um filme que ele tem muito jump scare, que é aquele susto que pega assim de... É o que me fode. Vocês acham que ele é um filme que funciona, esses jump scares, esses sustos que eles dão? Pô, eu tava assistindo ele 10 horas da noite sozinho no meu quarto, então... Dá pra dar um medinho. Sim, então, pelo meu histórico com filmes de terror, eu vi ele em tela pequenininha com filhotinhos atrás no Google, que nem aquelas imagens da internet. Só que, tipo assim, o principal jump scare do filme, pelo menos pra mim, foi o da cena final, que é com a Liv Tyler, que foi, acho que, o único que eu pulei de babaca, porque eu sabia que ia acontecer, que ela ia começar a gritar, só que eu fui de contente lá e acabei pulando. Só que nessa parte do jump scare, talvez seja o grande ponto positivo desse filme, que fica em relação à parte técnica do negócio. O susto não vem por causa do roteiro, pelo menos na minha percepção. O grande ponto que esse filme mandou muito bem é em relação ao uso do silêncio ao longo do filme. Porque o silêncio, ele acaba gerando uma tensão tão grande que podia aparecer o cara estalando o dedo, que você ia falar, eita, atrelando isso ao silêncio, depois começando com uma música bem baixinha, a iluminação que eles trabalharam contra a luz em alguns momentos. Isso foi muito da hora de ver como que eles fizeram e valeu a única coisa que valeu a pena do filme. Um negócio legal disso daí é que o diretor Ryan Bertino, ele instruía a Liv Tyler falando, barulho vai sair daquela porta. Então você fica de olho e se prepara pra assustar e ter a reação quando o barulho sair daquela porta. Só que na verdade ele tava falando a mentira que na verdade o barulho ia sair atrás dela ou no canto dos lados dela pra conseguir tirar sempre a melhor reação da atriz. Que da hora. É, foi bem bacana. Cusão, mas da hora. É, uma outra curiosidade bem peculiar do filme é que muitas cópias dele que foram para o cinema, eles estavam com um problema no som, que causava vários minutos de uma estática, aquele zzzz que ficava no som. E a galera Nossa. Não percebeu, achando que era coisa do filme. Era a decisão do filme ter esse barulho. Justamente por ele ter essa atmosfera sombria. Mas uma coisa que me incomodou muito na questão técnica do filme, foi que é assim, quando você joga a câmera na cara do personagem, primeiro você busca a melhor reação deles, passar a melhor emoção, e também pra aumentar o senso de claustrofobia, que a pessoa tá encurralada e que a pessoa tá correndo risco de vida. Eu não consegui entender por que que o filme, os primeiros 10 minutos dele, ele passa com a câmera jogada na cara dos personagens pra mostrar a emoção deles, tudo o conflito que eles estavam passando por ela não ter aceitado o pedido de casamento, pela Chrissy não ter aceitado o pedido do casamento. E na hora que começa o terrorzão, que é pra aumentar o senso de claustrofobia, pra passar pro espectador que eles não têm escapatória, a câmera abre. Só tem plano aberto depois que começa a treta. Isso me incomodou muito no filme, tipo, não tem uma constância na fotografia dele. Lógico, aquele momento que tá o plano aberto, que fica durante uns 30 segundos dela fumando na cozinha e aparece o cara com a máscara atrás dela, aquele plano é excelente. Porque não teve corte e você fica com o cu na mão. Como uma pessoa não tem presença da outra? Você não tá esperando alguém lá. Mano, por isso mesmo, você sente. Gente, sei lá, eu posso dizer só por mim, né? Eu sinto, tipo, tem alguém se aproximando, assim, eu sinto que tem alguém ali. Não, eu sinto de aranha que chama. Não tá. Eu sou a mulher aranha. Mas... não tem, né? Ela tá ali, tipo, aí depois ela vira de frente. Mesmo assim, não aconteceu nada. Ai, isso que dá aflição, sabe? É tipo esses negocinhos que você sabe que a pessoa pode ver. O filme ver, foi bem sucedido, né? Não, isso sim, foi. Só que o final, que é ruim, e acaba deixando, tipo, você com aquela sensação, porra, perdi todo esse tempo pra nada, pra acontecer uma coisa que eu já sabia que ia acontecer, tipo, na terceira cena. É que é aquele filme... Foi o que eu falei. Você podia ter pulado a primeira meia hora do filme que ia fazer falta. Não, não é por nada não, mas eu gostei mais da primeira meia hora do filme, que era só a relação dos dois, do que depois, quando começa a aparecer os caras da máscara. Tava bem interessante a forma como eles estavam se relacionando, aquela coisa de eu tô chateado com você, mas eu ainda te amo, sabe? Tava interessante essa parte do relacionamento. E eu queria ver como que esse relacionamento ia lidar com esses problemas que os dois têm depois que começa a acontecer a treta. Porque quando começa a acontecer a treta, parece que o filme muda completamente, ao invés deles manterem esses problemas pessoais deles por aí. Na verdade, quando começa a treta, o James, que é o personagem do Scott Speedman, fica muito babaca se achando machão, que só manda ela fazer as coisas. E achando que a coisa invenceu da cabeça dela. É. Porque em primeiro momento ele achou super que era ela que tava achando coisa errada. Só que, meu, se eles estão numa casa isolada, uma menina estranha já tinha batido na porta, falado que ia ver eles depois. Ele tem que sair sozinho? Vai deixar a menina sozinha lá? Não, e a consideração, nexo. Cadê? Não tem nexo. E outra, em filme de terror, não existe você, tipo, fica aqui que eu já volto. Não existe isso. Não existe isso. Se você tá em duas pessoas, as duas pessoas vão ficar juntas. Eles não assistiram o mesmo filme que você, Watts. Oh. Não dá nem pra você passar recomendação pra eles mais, porque já morreram. Gente, é tática de guerrilha. Se tem duas pessoas, um cobra a retaguarda do outro. Não é o cara vai sozinho conquistar e dividir. Tem que fazer um negócio junto. Esse povo não vê os vídeos da Nilce do Leon jogando Jason, não? Esse talvez também seja o negócio do filme. Ele acaba construindo tanto que não entrega no fim. Tipo, na hora que eles tomam a facada, que eles morrem, nem é mostrada a faca. Tipo, é um ferimento que é feito fora do quadro. Tipo, só mostra o braço entrando. Não sei se é questão de censura, até porque tem uma versão sem cortes desse filme. A gente assistiu a versão de cinema. Tem uma versão sem cortes dele que talvez mostre isso. E tem até uma versão mais estendida do final, que explica a Kristen caminhando até o corpo do Mike, que é o cara, o amigo que morreu por engano no meio do caminho. Ela se arrastando. Burra, tá acho... de novo. Porque vai pegar vai lembrar que o cara tinha também um celular depois que tudo aconteceu. Não logo depois que deu um tiro na cabeça do cara. Mas eu achei bastante anticlimático o filme construir tanto pra chegar nos últimos 10 minutos ele fazer uma coisa fora de cena, tipo, só uns gritos com a imagem de fundo, assim. Mas eu tava vendo um vídeo falando do filme, naquele canal que eu gosto de terror, que eu gosto bastante de acompanhar, que é o Dead Meat, é um canal gringo. Eu vi desse filme lá, e aí eu, tipo, eu nem assisti o vídeo que tratava do filme, porque eu queria trazer pro Cineclube. Aí depois que eu assisti o filme, eu assisti o vídeo dele, e ele falou uma coisa muito legal, que a morte deles acontece durante o dia pra quebrar aquela ideia que a gente tem de filme de terror, que quando chega o dia o tormento dos heróis acabam. Porque a gente tem muito disso, de quando começa o dia, quando a luz chega, parece que todos os monstros vão embora porque tá iluminado, tá de dia, não vai acontecer nada de errado com a gente. E aí, na verdade, então, quando chega o dia é que eles morrem. Eu achei interessante isso. Agora, eu não sei se o filme era pra ser assim, ou se é a nossa percepção que assistindo que é diferente. Quando a primeira vez que a menina bate na porta, eles Eles falam que é quase 4 da manhã, até mostra um take do relógio, era 10 para as 4, beleza. Depois tudo começa a acontecer, parece que durou a noite toda. Uhum. E que já eram 4 da manhã, provavelmente iria amanhecer 6, 6 e pouco, e parece que durou a noite toda para depois. Nossa, eles abrirem pode crer. A janela. Esse negócio do tempo, tipo, agora que você falou deles morrerem de dia, que eu fui me ligar, porque não parece que tudo aquilo aconteceu, tipo, em 2, 3 horas. Não. Tô louco, pra mim parece. Nossa, pra mim não, pra mim dá a impressão de que o filme ele se passa, não necessariamente se passa em tempo real, mas dá pra entender que são coisas que acontecem em questão de 2, 3 horas. Primeiro, tem a questão de que às vezes pode até, eu posso ter sentido mais isso daí, porque quando eu tava lendo, pesquisando o filme, eles até comentam que o filme ele foi filmado em ordem cronológica conforme tá no roteiro. Até porque foi usado só um cenário, então não precisa de muita coisa. Tinha muita... É, só tinha que fazer externa, que na verdade a casa é estúdio, mas é externa, é externa, né? Mas eu senti que dava, era algo que poderia acontecer em 2, 3 horas. Porque as coisas escalonaram muito rápido. Elas elevaram muito, de forma muito rápida. Não, pra mim demorou. Se a menina bateu na porta, era quase 4 da manhã, deu tempo deles conversarem lá dentro, eles sentarem e tal. Aí, beleza. Ele saiu pra comprar o cigarro. Ela ficou. Aí, nisso, ela foi, viu o telefone, pegou o anel, colocou o anel. Aí... ela ouviu um barulho. Não, a menina bateu na porta de novo, né? Aí ela falou de novo, ela ligou pra ele, achou o telefone. Tipo, era, parecia que durava, pra mim, a minha percepção, ele ficou fora, tipo, 1 hora e meia, sabe? Aí depois ele voltou. Aí até tudo começar a acontecer, tipo, a parte do terror na casa. A parte que eles tentaram ir pro carro, aí volta pra dentro de casa. Aí ele falou do negócio do celeiro. Vai um pra fora e os dois vão pra fora. A parte toda que eles ficam pra fora. Nossa, pra mim demorou muito. Bom, eu acho que eu é que tô sozinho nessa, porque eu não senti tanto assim. É uma coisa bem interessante do filme, perto do final, não interessante, mas eu acho que levanta boas questões, até pro gênero de terror e também até a questão social do filme. Quando ela pergunta pros três de máscara lá, pros assassinos de máscara, ela pergunta, por que que vocês estão fazendo isso? E a menina loira, ela fala, porque vocês estavam em casa. E até o filme, ele começa com imagens de várias casas, assim, com a musiquinha mó sombria, tipo, indicando que poderia ser qualquer casa. Vocês acham que é legal o filme trazer essa questão de que, tipo, hoje em dia você não tá seguro nem dentro da sua própria casa, pra ajudar a dar um medinho a mais, pra ajudar a dar uma aflição a mais na gente, no público? Vocês acham legal o filme ter feito isso? Acha que funciona pro filme? Você falando agora, parece que sim, que eu realmente não tinha visto por esse lado. É, acaba meio que sendo uma roleta russa dos psicopatas ali. Já, vocês estavam em casa, vocês se fuderam. Ninguém mandou brigar no rolê e voltar mais cedo. What? Você ficou com medo de ficar sozinho em casa agora? Parece um cara com um saco de pão na cabeça? Não, isso não. Eu nem fiz essa ligação. Não, que se um cara aparecer com um saco de pão na cabeça, eu não vou ter medo. Só jogar água que ele fica grudado na cara do cara e fica sempre. Boa. Uma coisa que eu não gostei até do finalzinho é que o filme ele começa com aquele flash forward e termina com os Mormons lá. Vão fazer visita nas casas pra falar sobre a religião deles. E aí quando esses assassinos eles estão voltando embora da casa depois de terem matado os dois, eles param os dois garotos. E aí o menino entrega o panfletinho pra moça, pra moça loira lá, que tem a máscara de boneca. E a outra moça, uma morena, que também é uma das assassinas, que tem uma máscara tipo uma pin-up, tipo Betty Boop. Uhum. Você vai ver a máscara dela? E ela, sim, vira e fala que pra ela relaxar, que da próxima vez vai ser mais fácil. Já dando a entender de que é algo que eles vão repetir de novo. Tanto é que teve até a continuação do filme que saiu esse ano. The Strangers Pray at Night. Deve ter ido só pra DVD. Deve nem ter saído pra cinema. Apesar do filme ter feito bastante dinheiro. Vocês acham que foi legal o filme ele ter esse gancho pra um futuro filme? Que querendo ou não, é uma dica de que teriam continuações. Sabe, da próxima vez vai ser mais fácil. Vocês acham interessante esse filme ele propor uma continuação, talvez explicando os motivos que levaram eles a matar alguém? Mostrando o que eles fizeram, por que eles fizeram, eu acho que não. Mas aí tem que ver qual o contexto desse a próxima vez fica mais fácil. O que que fica mais fácil? Eles já estão experientes que fazer esse rolê vai ser mais fácil, ou vai ser mais fácil deles se aceitarem como assassinos? Talvez talvez ali tenha tido um momento de dúvida e ela falou isso, não sei. Que eu achei bem furado isso daí de do, ah, a próxima vez vai ser mais fácil, que esforçar uma continuação sem necessidade. Eu acho que é um filme que ele poderia se manter por si só sem ter a necessidade de continuação. Eu até levantei isso daí. Vocês acham que deveria ter tido uma explicação do porquê que eles estão fazendo isso? Por que eles resolveram matar os dois? Talvez explicar que eles têm algum tipo de conexão obscura com a Kristen, com o James, os assassinos. Sei lá, o James é um empresário que ferrou com a família do cara que tem o saco de pão na cabeça. Alguma coisa assim. Vocês acham que seria legal ter o porquê? Não senti falta. Pra mim, o porquê deles matarem era porque eles são psicopatas mesmo. Não. Se tivesse um porquê, tipo, aí eu acho que prolongaria a história e teria que ter um tempo maior dedicado ao motivo, sabe? Uhum. Já foi um saco sendo curtinho, imagina se tivesse alongado. Mas então, talvez alongando com isso daí, acrescentando mais histórias e acrescentando de forma bem feita, ficaria legal. Não, duvido muito. Seria mais aflitivo ainda, sei lá. Eu também acho que não tem necessidade de explicar o porquê. Se a gente for ver o que, que a gente tem hoje em dia no jornal, as pessoas matam uns aos outros por cada motivo idiota. E realmente, vai ver esses três aí, estavam de boa em casa e falaram, ah, vamos matar alguém. Realmente não tem porquê explicação. Na verdade, não explicar acaba tornando o filme até um pouco mais perturbador. Às vezes a pessoa pode fazer da sua vida um inferno, tentar te matar só porque ela quer. E porque ela pode. Porque você tá numa situação vulnerável, sozinho numa casa isolada da civilização. É legal o filme ele abordar esse ponto de vista. Dá pra gente fechar, né? Uhum. Agora que a gente falou bastante sobre Os Estranhos, vamos pra nossa consideração e nota 0 a 10. Watana? Bom, eu continuo assim, gosto de assistir filmes de terror, sou adepta do gênero e tudo mais, mas Os Estranhos não foi aquele terror, como o Lucas explicou lá no começo, ele é simplesmente um filme de horror e que traz uma questão social nele, só que ele me deixou muito aflita, era uma aflição com cada situação que, nossa senhora, se eu pudesse parar de assistir o filme, eu teria me parado, mas era uma coisa já previsível e no final aconteceu o que a gente já esperava, né? Por conta de tudo isso, minha nota é 6. É só explicando, é porque eu acho que vai ter cortado essa parte que eu fiz a explicação da diferença entre terror e horror. É que terror, ao menos na compreensão que eu tenho, se você entende mais sobre o gênero do terror no cinema e o gênero do horror, escreve pra gente explicando certinho a definição, porque a gente vai gostar de ter a sua colaboração. Mas um pouco do que a gente entende, do que eu entendo como terror, é quando se trata necessariamente de uma entidade, uma pessoa, algo mais físico. Por exemplo, o demônio do Exorcista, o Jason, Ghostface do Pânico. Eles são filmes de terror. Tem a sua parte social, mas é um filme de terror. Agora, um filme de horror, ele trata mais da questão social da coisa. Eu até usei o exemplo do American Horror Story, que ele é uma série de horror, porque ele tem as suas representações do medo de forma física, lógico que tem. Mas ele trata muito da questão social, do horror da sociedade. Os Estranhos, ele acaba caminhando por esse caminho também de ser um filme de horror por tratar de uma sociedade, por tratar de um medo de você estar dentro de casa. O medo doméstico que assola os Estados Unidos depois do 11 de setembro, por exemplo. Em que você não tá seguro dentro de casa porque pode acontecer um atentado a qualquer momento. Se a gente for pegar por esse ângulo. Eu acho que Os Estranhos, ele consegue explorar de uma forma bem bacana. É um pouco clichê, é um pouco banal a forma como ele termina, como ele se desenvolve. Mas ele tem pontos positivos técnicos, apesar de uma inconstância na fotografia, que foi o que eu falei, mas ele tem pontos positivos técnicos de roteiro e de atuação também. Mas me incomoda por eles terem construído tanto a expectativa para não entregarem no final. E ter aquele jumpscare do finzinho com a personagem da Liv Tyler pulando, falando que ainda tá viva, sem necessidade. Eu detesto filme de final de filme de terror, porque ele sempre quer terminar com algum sustinho e não acrescenta em nada, porque o filme tá acabando. E por isso, a minha nota para Os Estranhos é 5. Não sou fã do gênero, do pouco que eu vi de filme de terror, Os Estranhos foi a coisa mais detestável que eu tive a oportunidade de assistir. Por nada. Obrigado. Uma caçamba gigantesca de clichês, o filme é chato, o roteiro é fraco, o começo não faz sentido, é desnecessário, o fim também, como o Lucas falou, não precisava. Por conta da parte técnica, eu dou um 2. E Os Estranhos, filme de 2008, dirigido pelo Brian Bertino, recebeu média 4,3 aqui pelo Cineclube Junta 7. Ainda não é o nosso filme mais baixo, mas chega perto. Na verdade, ele é o penúltimo filme com média mais baixa. Mas assim, tá longinho do... Tá longe do Esquadrão Suicida, hein? O Esquadrão Suicida tá com 3,66. Vai ser duro pra gente bater isso, hein? Vai ser duro bater o Esquadrão Suicida, gente. Gente, vai ser difícil. Só acho que a gente colocar o filme do Edir Macedo. É capaz de ser melhor. mas quais são os seus comentários? Discorre aí sobre o gênero do terror. Traz até sugestões de filmes de terror pra gente fazer aqui no Cineclube Junto 7, que tá em falta a gente falar de filmes de terror aqui. Manda e-mail para juntacast@gmail.com com as suas sugestões, que a gente vai ficar feliz em ouvi-las. A gente vai falar agora os filmes para o próximo podcast. E no próximo Cineclube Junta 7, quem escolheu os filmes? Fui eu, além da escolha do nosso público. A minha escolha é um filme de 95, que é dirigido pelo Quentin Tarantino, o primeiro Tarantino que a gente vai trazer aqui no programa, estrelado por John Travolta, Uma Thurman e Samuel L. Jackson. A minha escolha é Pulp Fiction, Tempo de Violência. Mas olha, nunca vi. Que vergonha. Também né? Não. Vai ser confuso. Não, eu já tô preparado, mas eu ainda me digo palestrinha, né? Shame. E o outro filme, que é por sorteio das escolhas do público, é uma sugestão do André Oliveira, que inclusive já participou de um dos nossos podcasts, amigão nosso, que é um filme de 2014, dirigido pelo Chad Stahelski, que é De Volta ao Jogo, ou John Wick. É um filme de ação, então tá aí outro gênero que a gente não pega muito, que são filmes devidamente de ação. Então vai ser interessante. Esses dois filmes, na verdade, vai ser interessante a gente debater, que são filmes que tratam bastante de ação e são filmes bastante violentos. Então vai ser legal a gente debater sobre eles. E o Cineclube Junto 7 fica por aqui. A gente retorna daqui a 15 dias. Então, até lá! Tchau, tchau! Até lá!